episódio é cheio de revolta. Vou te apresentar o que você não conhece. Anote tudo, vê se não se esquece. Meu nome é ATS. Pode até nem me conhecer. Quem dança com o diabo, eu te mostro bem pra ver. Parece o fim dos tempos e eu só tô no início. Reza pra orixás, pra lá, ó Jesus Cristo. O pulo do absurdo, sem nenhum escrúpulo. Dinheiro na cueca, eu tô cego, fiquei surdo. Um verdadeiro abuso, com dinheiro puro. Eu vivo puta, ainda escuto que os pretos é tudo sujo, é mole. Eu tô ficando doido, o mundo ficou louco. Tudo agora virou festa e cadê minha parte do tolo? Cada vez mais egoístas, estão perdendo foco. Cê acha que eu esqueci que eu não vi Fernando Collor? Ei, 7 horas em ponto, tá no horário do encontro. Ligo o rádio e pronto. As notícias não são nada boas. Tantas pessoas que estão desalojadas, dormindo numa quadra, num teto fora de casa. Enquanto várias das mansões ou nos presentes bem. Não quero ser o facção, muito menos o Jorge Ben. Que se quis ser muito feliz, mas do jeito que tá não dá pra tampar cicatriz. Minha mãe sempre me diz pra eu voltar pra escola. Se eu não trabalhar, vou comer, vou beber esmola. Acho que tô sem paciência, o completo idiota. O professor me ignora, me joga na cara minha cota. Esquadrão antidroga, antiterrorismo. Eles ainda não conseguem entender porque do fascínio com o tráfico de drogas. Recruta de meninos ou pela mãe que chora e sente falta de um marido.